أَفَلَا تَعْقِلُونَ E à noite, não razoais? وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ E por certo, Jonas era dos mensageiros. إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ Quando fugiu no barco repleto. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ Então ele tirou a sorte e foi dos refutados. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ Então a baleia engoliu-o enquanto merecedor de censura. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ E se não fora ele dos glorificadores, لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Haveria permanecido em seu ventre até um dia em que serão ressuscitados. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ Então deitámo-lo fora em ermo lugar, enquanto indisposto. وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ E fizemos brotar sobre ele um arbusto de actin. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ E enviámo-lo a 100,000 homens ou mais. فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ Creram em Alá e fizemos-los gozar até certo tempo. فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ Então consulta-os. São de teu Senhor as filhas e deles os filhos? أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ Ou criamos nós os anjos como seres femininos e eles foram testemunhas disso? أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ Ora, por certo, entre suas mentiras dizem Alá gerou, e por certo, são mentirosos. Escolheu ele as filhas de preferência aos filhos? Que há convosco? Como julgais? Afala tadhakkarun Então, não meditais? Am lakum sultanum mubin Ou tendes evidente comprovação? Fa'tu bi kitabikum in kuntum sadiqin Então, fazei vir vosso livro, se sois verídicos. Wa ja'alu baynahu wa baynal jinnati nasaba وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ E fizeram entre ele e os jins parentesco, e com efeito, sabem os jins que serão trazidos ao castigo. سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ Glorificado seja lá, acima do que alegam. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ Exceto os servos prediletos de Alá. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ Então, por certo, vós e o que adorais? مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ Não sereis sedutores de ninguém contra ele. إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ Exceto de quem sofrer a queima do inferno. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ E os anjos dizem, e não há ninguém entre nós que não tenha posição determinada. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ E por certo somos os enfileirados. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ E por certo somos os glorificadores. وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ E por certo Eles diziam: لو أن عندنا ذكرا من الأولين. Se tivéssemos uma mensagem dos antepassados, لكنا عباد الله المخلصين. Seríamos os servos prediletos de Allah. فكفروا به فسوف يعلمون. E renegam-na, então logo saberão. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. E com efeito, nossa palavra antecipou-se a nossos servos, os mensageiros. إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. Por certo, eles serão os socorridos. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. E por certo, nossos exércitos serão os vencedores. Então volta-lhes as costas até certo tempo. E enxerga-os na derrota. Então eles enxergarão teu triunfo. E apressam eles nosso castigo? فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ. Então, quando ele descer a seus arredores, que vil será a manhã dos admoestados. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ. E volta-lhes as costas até certo tempo. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبَصِرُونَ. E enxerga sua derrota. Então, eles enxergarão teu triunfo. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Glorificado seja teu Senhor, o Senhor do poder, acima do que alegam. Wa salamun ala al mursalin. E que a paz seja sobre os mensageiros. Walhamdulillahi rabbil alamin. E louvor a Allah, o Senhor dos mundos.